porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Um dia acontecerá, Jesus há de vir sua igreja buscar. Dia de lamentação para todo coração que não quis aceitar. Dois trabalhando onde está, um será levado e outro então ficará. Dia de gozo para muitos, também de tristeza para quem vai ficar. Um dia acontecerá, um dia acontecerá. Tudo aqui terá fim, Jesus Cristo há de vir, isto acontecerá. Um dia acontecerá, um dia. Jesus Cristo há de vir, isto acontecerá. Um dia acontecerá, a meiga criança desaparecerá. O maquinista no trem sumir-se-á também, ninguém sabe onde está. O pregador eloquente, a mensagem fervente, parou de pregar. Tudo isso está registrado, meu irmão, cuidado, isto acontecerá. Um dia acontecerá, um dia acontecerá. Tudo aqui terá fim, Jesus Cristo há de vir, isto acontecerá. Um dia acontecerá. Jesus Cristo há de vir, isto acontecerá. Tudo aqui terá fim, Jesus Cristo há de vir, isto acontecerá. Acontecerá.